Rádio Semelhança, rádio americano, inteiramente feito em Niterói, nas lojas 8 mil cruzeiros, aqui 4 mil cruzeiros apenas por se tratar de contrabando. Mas é contrabando legítimo? Bem, é contrabando, mas é legítimo. Então é bom. Essa parada vai dar merda, hein? Ai, Shaolin, 3 é 10 é só na minha mão, hein? É a promoção! Eu não tenho escapatória, sem desconto no meu bolso. Sem cerveja dentro do freezer, se peço tudo que ouço. Se a moleque vai trabalhar e vê se para de caô, eu vou comprar CD pirata pra vender no camelo. Eu tenho Zezé de Camargo, KLB e Kelly, que forró, pagode e pop, Danny Wade tem aqui. Vou vender DVD, se quiser é só pedir. Pois é 10, se não tocar, amanhã eu tô aí. Meu CD de qualidade, quer ter selo do Inmetro. Por polícia a gente compra, dá 10 conto e passa reto. Dia da mãe, dia do pai, o Natal e dos amigos. Anunciou na TV, pode procurar comigo. Acústico e ao vivo, disco solo do Leandro que não sai quando era vivo. Tem disco bom, mas se quiser, tem também Bruno e Marrone, LS Jack, que antes eu nunca tinha ouvido o nome. Só depois da confusão, era o Santos Dumont, Detonauta já levaram, mas falaram que não é bom. Cê é dia dos namorados e você é mão de vaca. Tem pensado a vez, cê passa aqui na minha barraca. É porque tu é fresco, compra tudo caro em loja. Compra até sucar daí e nem usa óleo de soja. Se tu tá desempregado igual a toda a nação, pra que comprar original quando tem o piratã? Essa é a peluda pirataria. Junte-se a nós na campanha a favor da pirataria. Porque o estão matando a música brasileira. A indústria precisa dos músicos, mas os músicos não precisam da indústria. A indústria pode acabar, mas a música vai continuar para sempre. Agora, como é que você tem um tripé da indústria cultural? Você tem rádio, televisão? São sistemas anacrônicos aqui, não são economia de mercado. É sistema de concessão, de concessões políticas e tudo. E esse pessoal, eles criaram com as gravadoras uma simbiose com essa questão do jabá, que a gravadora não tem nenhum interesse em inovar, porque já criou um sistema viciado. E toda gravadora... Estabelecer preferência de gosto, né? É isso. Toda gravadora, você é o seguinte... Vamos pegar a indústria automobilística. Você tem um carro popular e você tem um carro de nicho. Você tem um tipo de música de qualidade, que tem padrão internacional e tudo, que poderia ser explorado, mas esse pessoal não explora. E quando você chega à terceira perna do jornalismo cultural, ele só considera notícia o que sai em forma de CD da grande gravadora. É o que vem feliz da gravadora. É isso. Cria-se um círculo viciado. Olha aí. Olha aí. Rádio Jabá te acaba 171 FM. Só sucessos. Só sucessos. Diamantes brilhantes.